Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Em flor eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci. Do amor, e depois de nós, dizer adeus, ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim. Hoje poderia falar dos problemas que Portugal enfrenta. Poderia falar na inflação brutal, na crise da habitação, no estado caótico do Serviço Nacional de Saúde, na instabilidade política vivida, na crise da educação, na corrupção e em tantos outros problemas. Mas hoje não o farei. Não hoje, porque o tema de hoje supera qualquer problema. O tema de hoje é a liberdade. Comemorou-se na passada terça-feira os 49 anos da Revolução de Abril. Regressemos até lá. No início de 1974, Portugal vivia debaixo do regime do Estado Novo. Neste ano já não com Salazar, mas com Marcelo Caetano. Portugal tinha uma polícia política, prisões políticas, um forte sistema de propaganda e de censura e uma organização paramilitar, a Legião Portuguesa. Portugal não tinha liberdade de expressão e associação. O regime era de partido único e quem se lhe tentava opor não era bem sucedido. Veja-se o caso de Humberto Delgado, candidato às eleições presidenciais de 1958, que acabou assassinado, ou o caso do Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, que escreveu uma carta a Salazar denunciando a fome em Portugal e que acabou exilado. Além disso, em 1961 começara a Guerra Colonial, que só terminou com a Revolução dos Escravos, da qual vos falo hoje. Os portugueses não aguentavam mais e o próprio regime começava a dar sinais de que o seu fim poderia estar próximo, sobretudo devido ao problema colonial. Assim, às 22h55 do dia 24 de Abril e depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, é transmitida em direto. A Revolução começara. Mais tarde, à meia-noite e 25, é a vez de, na Rádio Renascença, Grândola Vila Morena, de José Afonso, invadir a rádio. O MFA, Movimento das Forças Armadas, o Movimento de Capitães, era o grande responsável pela Revolução. Após pedir à população para que não saísse de casa, algo que não se verificou porque a sede de liberdade não era um desejo, mas uma necessidade, o MFA, em parte liderado por Salgueiro Maia, dirigiu-se ao quartel do Carmo, onde Marcelo Caetano se encontrava escondido. A rendição de Marcelo não foi propriamente difícil. No entanto, para que o poder não caísse na rua, apenas se rendeu depois de o entregar ao general António de Spínola, que viria a ser o primeiro presidente da República após o 25 de Abril, ainda que não sufragado. O povo estava na rua. Portugal estava com o MFA. O Estado Novo caíra. Portugal, essa nação valente e imortal, era agora livre e, caros ouvintes, não há bem mais precioso do que a liberdade. E afirmo 49 anos depois. Mas, não se enganem, os anos que se seguiram ao 25 de Abril, até sensivelmente ao 25 de Novembro de 75 e à aprovação da Constituição em 76, foram de grande instabilidade. Seguiram-se greves, manifestações, nacionalizações, a reforma agrária. Chegou-se até ao ponto de não se perceber exatamente quem é que tinha o poder. O 25 de Novembro terminou com esta instabilidade e 49 anos depois, aqui estamos, como herdeiros da democracia que Abril nos deu. 49 anos depois, Portugal cresceu e desenvolveu-se enquanto nação. Entrou na União Europeia, por exemplo. Abril deu-nos a liberdade de nos manifestarmos quando não concordamos, de escolher quem nos governa. Abril deu-nos direitos que muitas vezes não cumprimos, como o direito ao voto. Abril trouxe-nos o Portugal que conhecemos, com imperfeições, certamente, mas as imperfeições livres são, parece-me, mais perfeitas. Estaremos a precisar de outro 25 de Abril? Talvez sim, talvez não. Tal não é o assunto para hoje. Hoje digo, aproveitemos a liberdade que nos foi dada e façamos tudo para não adormecer em democracia, porque se isso acontecer, há quem esteja bem acordado para a derrubar. Hoje digo, 25 de Abril sempre, pela liberdade, sempre. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira sombrando uma azinheira que já não sabia a idade. you're calling, come to me. Thoughts of her, don't let me be. Go to the valley, climb the hill. Whatever it takes, darling, you know I will. Hey, my darling, you hear me so, darling. You hear me so, darling. Here I'm calling every home. Been so long since I've been gone. I won't get tired, won't go astray. I hear her calling, call my name, lay my darling. Hear me so, darling. Hear me so, darling. Just my color, just my kind. Your heavy soul next to me. Heart's on fire, get no sleep. Drive all night. Boa tarde, caros ouvintes. Estamos aqui para mais uma rubrica minha e do Martim. E desta vez ele vai-nos apresentar aqui uma banda que eu particularmente nunca ouvi falar, mas espero sair daqui hoje a conhecer mais dela. Então, Martim, quem é que vais falar? É verdade. Boa tarde. Vou falar dos Black Keys hoje. Os Black Keys é uma dupla americana de blues rock e indie rock, formada pelo vocalista e guitarrista Dan Auerbach e pelo baterista Patrick Carney no ano 2001 em Akron, Ohio. Como é que essas duas pessoas, esses dois senhores, se conheceram? Eles eram colegas de escola e eram bons amigos e decidiram ir viver juntos para gravar música, porque ambos gostavam bastante de rock. Com que idade, mais ou menos? Por volta de 18, 19 anos, ainda eram jovens na altura. Portanto, conta-nos um bocadinho dos seus álbuns. Bom, eles até hoje lançaram 12 álbuns. Começaram em 2002 com The Big Come Up, 2003 Thick Freakness, 2004 Rubber Factory, em 2006 lançaram Shulahoma, em 2006 lançaram outro álbum chamado Magic Potion, depois em 2008 lançaram Attack and Release, em 2011 El Camino, que foi dos mais famosos deles. Em 2014, Turn Blue. Depois pararam durante 5 anos porque já estavam fartos de ver a cara um do outro. Foi isso que eles disseram numa entrevista. Depois voltaram em 2019 com um dos meus favoritos, que é Let's Rock. Em 2020 lançaram Brothers. 2021, Delta Cream. E em 2022, outro dos meus favoritos, Dropout Boogie. Como é que tu achas que de ano para ano e de álbum para álbum foi variando o seu som? Eles mantiveram? Eles inovaram? Mantiveram em alguns dos álbuns o som de Big Come Up, do primeiro álbum. Eles mantiveram aquilo de ser a guitarra, os vocais e a bateria. Mantiveram isso e era suficiente para fazer os Black Keys o que eles realmente eram. Só que depois começaram a adicionar teclados e mais coisas e a fazer as músicas mais complexas e foram perdendo um bocado da alma que era os Black Keys. Achas que deixou um bocadinho mais exaustivo de ouvir? Deixou. E para quem era fã da banda, por ser uma coisa original e diferente de tudo o que se ouvia... Quando se ouvia, parecia natural. Exato. Por serem tão poucos instrumentos, mas é um som completo. É um som completo e chega aquilo para fazer uma boa música, pelo menos dos Black Keys. Há músicas assim mais complexas deles que são boas, há outras que não são assim tão boas. eles não mantiveram sempre isto de ir mantendo teclados nas músicas. Por exemplo, após a pausa deles de 5 anos de Turn Blue para Let's Rock, nota-se uma diferença. Nos álbuns anteriores eles estavam a usar os teclados e os sintetizadores e isso tudo, e em Let's Rock voltaram com uma coisa mais das antigas, digamos assim. Portanto, eles voltaram de uma pausa às origens. Para voltar às origens. Exato. Para conseguirem lançar um álbum que era dos Black Keys. E eles não são uma daquelas bandas que muda muito por causa de ser o que vende. Eles tocam o que eles gostam mesmo. E é isso que nós fãs apreciamos. Esse Let's Rock, que lançaram em 2019, foi o que ficou mais notório, mais conhecido? Não, o que ficou mais conhecido foi El Camino, de 2011. O que é que tu achas que mudou? O que é que tu achas que é diferente de um para o outro? Para este Let's Rock não ter ficado mais conhecido, dado que eles voltaram depois da pausa e voltaram às origens? É assim, El Camino tem composições melhores, digamos assim. Tem mais temas que ficaram famosos do que Let's Rock. Let's Rock tem 4 músicas que ficaram mais famosas, assim, que eu não sei bem de cor. E El Camino é um álbum mesmo muito bom. Ok, então agora que já o Martim já nos contou aqui um pouco dos Black Keys, o essencial, acho eu, descobrir que músicas é que nos esperam. Pois, eu hoje não falei muito da história deles porque teria muita coisa para falar e não temos tempo para isso tudo. Exato. Mas vou-vos apresentar 4 músicas ao longo do programa. Começámos com Heavy Soul, do primeiro álbum deles. Depois Go, do álbum de 2019, de Let's Rock. Do Let's Rock, da volta deles. Depois iremos ouvir uma música, o tema principal do álbum mais recente deles, Wild Child, e acabaremos com Gold on the Ceiling. Ok, pronto, esperemos que seja de vosso gosto esta rubrica 2. Assim me despeço, até para a semana. Até para a semana. Quando falamos em 25 de Abril, vem-nos à memória a ditadura do Estado Novo, associado a Oliveira Salazar. Vem isto a propósito do livro que a Matilde nos vai apresentar hoje, ou seja, Enquanto Salazar Dormia, escrito por Domingos Amaral, filho de Diogo Freitas do Amaral, político que teve um papel revelante no após 25 de Abril. Hoje, e porque celebramos no passado dia 25, o Dia da Liberdade, apresento-vos o livro Enquanto Salazar Dormia, de Domingos Amaral. O autor, nascido a 12 de outubro de 1967, é formado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa, onde é, atualmente, professor de Economia. O livro relata-nos as memórias de um espião luso-britânico, memórias de um país em plena época ditatorial. Relembro que, durante 41 anos ininterruptos, de 1933 a 1974, Portugal esteve sob o domínio de um regime ditatorial e autoritário levado a cabo por António de Oliveira Salazar, entre 1933 e 1968, e Marcelo Caetano, de 1968 a 1974. Lisboa, 1941, um oásis de tranquilidade numa Europa fustigada pelos horrores da Segunda Guerra Mundial. Os refugiados chegam aos milhares e Lisboa enche-se de milionários e atrizes, judeus e espiões. Portugal torna-se palco de uma guerra secreta que Salazar permite, mas vigia à distância, já que Gil Mascarenhas, um espião luso-britânico, tem por missão desmantelar as redes de espionagem nazis que atuavam por todo o país, do Estoril ao Cabo de São Vicente, de Alfama à Ericeira. Estas são as tuas memórias, contadas 50 anos mais tarde. Recorda os tempos em que vivem numa Lisboa cheia de sol, de luz, de sombras e de amores. Jacques Gil relembra as mulheres que amou, o sumptuoso ambiente que se vivia no Hotel Avis, onde espiões se cruzavam com embaixadores e reis. Os sinistros membros da polícia política de Salazar ou mesmo os taxistas da cidade. Um mundo secreto e oculto, onde as coisas aconteciam enquanto Salazar dormia, como dizia ironicamente Michael, o grande amigo de Jack. Num país dividido, os homens tornam-se mais duros e as mulheres mais disponíveis. fervem intrigas e boatos numa guerra suja e sofisticada que transforma Portugal e os que aqui viveram nos anos 40, pode ler-se na sinopse. Por fim, gostaria de dizer que a liberdade não é um bem adquirido. Precisamos de lutar constantemente para a continuarmos a ter. Se deixarmos de lutar, poderemos, um dia, voltar aos regimes como o que Portugal viveu no século XX. E até podemos ver que em alguns países europeus, nomeadamente a França e a Itália, estão a surgir partidos com características fascistas. Precisamos de relembrar sempre o passado para evitar que ele se repita. Para mais informações sobre o livro, consulte uc.pt. Boas leituras. José vai agora fazer uma exposição sobre a importância das florestas para a preservação dos ecossistemas do planeta. Sendo as florestas os pulmões que renovam a vida na Terra, este texto apela-nos também para a sua proteção. Olá a todos! Hoje venho falar-vos sobre um tema muito interessante, o papel das florestas do mundo. Sem as florestas não teríamos ar puro, nem água potável, nem muitos dos alimentos que precisamos para viver. Portanto, estamos em dívida com elas. Porém, o desmatamento está a avançar, colocando em perigo ecossistemas, dos quais a riqueza natural do planeta e a sua capacidade dependem para enfrentar as mudanças climáticas. As florestas são fundamentais para a sobrevivência de milhões de pessoas e animais e vegetais. As florestas são os pulmões do planeta, são lugares mágicos e repletos de vida, são o lar de mais de 65% da biodiversidade terrestre mundial, conforme o último relatório da COFO, The State of the World's Forests, 2018, sobre o estado das florestas da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO. Assim sendo, milhões de pessoas, animais e vegetais dependem do futuro das áreas florestais, cada vez mais castigadas pelo desmatamento e pelo aquecimento global. A perda de áreas florestais originada pelas mudanças climáticas é principalmente pela conservação do solo para uso agrícola e criação de gado, ameaça à biodiversidade terrestre e a sobrevivência da comunidade indígena, silvicultores e florestais. Também coloca em perigo mais de 1 bilhão de pessoas do mundo que obtêm comida, medicamentos e energia dos ecossistemas terrestres, conforme a FAO. Por isso, preservem as florestas. Continuando na senda data da tecnologia científica associada à Lua, o assunto que a Beatriz nos vai dar a conhecer agora é o projeto chinês de exploração espacial, visando a utilização de tecnologia de impressão 3D no espaço lunar, um investimento de milhares de milhões de euros. Mais um projeto em que o homem chega mais facilmente à Lua do que ao seu semelhante, como diria Saramago. A China planeia usar o seu programa de exploração espacial para testar a viabilidade do uso da tecnologia de impressão 3D na construção de edifícios na superfície da Lua, informou a imprensa local. A sonda Chang'e 8, cuja data de lançamento ainda não foi anunciada, vai ter como missão investigar o ambiente e a composição mineral da Lua, bem como verificar se a impressão 3D pode ser utilizada nestas superfícies, disse o cientista Wu Weiren, da Administração Espacial da China, citado pelo jornal oficial em língua inglesa China Daily. Se quisermos estar presentes na Lua a longo prazo, temos que instalar estações com o uso de materiais lunares, disse o especialista. Várias universidades chinesas, como a Tongji e a Jiatong, começaram a estudar possíveis aplicações da tecnologia de impressão 3D no satélite natural da Terra. A Chang'e 8 vai ser a terceira sonda a pousar na Lua, na próxima fase do programa de exploração lunar da China. A Chang'e 6 e a Chang'e 7 devem ser lançadas primeiro. O programa Chang'e, em homenagem a uma deusa que, segundo uma lenda chinesa, vive na Lua, começou com o lançamento de uma primeira sonda em 2007. O país asiático investiu milhares de milhões de dólares no seu programa espacial nas últimas décadas. A China enviou o seu primeiro astronauta para o espaço em 2003. No início de 2019, aterrou uma nave espacial no outro lado da Lua, uma estreia mundial. Em 2020, trouxe de volta amostras da Lua e finalizou o Beidou, o seu sistema de navegação por satélite, um concorrente do GPS norte-americano. Em 2021, a China aterrou um pequeno robô em Marte e planeia enviar humanos para a Lua até 2030. Come close now, let me tell you a lie. Hoje, a Mafalda propõe-nos uma visita pelas terras minhotas, nomeadamente às festas das Cruzes em Barcelos, que culmina no dia 3 de maio. Esta festividade é o pontapé de saída das grandes romarias que pululam por todas as terras do Minho. A festividade religiosa, o artesanato, os espetáculos musicais e a gastronomia são razões suficientes para uma visita, e não esquecer o Galo de Barcelos. Ó Portugal, se fosse só três sílabas, linda vista para o mar, Minho Verde. Doceiras de Amarante, barristas de Barcelos, rendeiras de Viana, toureiros da Golgã, galo que canta as cores na minha prateleira. Alexandre O'Neill, poema Portugal. A Festa das Cruzes está de volta. No arranque das grandes romarias minhotas, Barcelos prima por apresentar um cartaz de luxo a prometer grandes enchentes na cidade e, sobretudo, na Frente Ribeirinha, no Palco das Cruzes, espaço privilegiado para receber os concertos de José Cid e seus convidados, Pedro Abrunhosa, Diogo Pissarra e Tony Carreira. Na animação, além dos concertos destes grandes nomes da música portuguesa, haverá ainda espaço para os populares cantores barcelenses Vítor Rodrigues e Jorge Loureiro no palco Barcelos e para o programa Vamos às Cruzes, na Alameda das Barrocas. Na apresentação do programa, o Presidente da Câmara assegurou que a edição 2023 da Festa das Cruzes tem todos os condimentos para ser um sucesso popular. A religião, a tradição e a animação unem os principais momentos das festividades, tecendo uma programação diversificada, cujas atividades procuram agradar ao maior número de pessoas possível. Disse. Antes, já a Vereadora da Cultura tinha enumerado o programa, cujas atividades incidem na religiosidade, etnografia, folclore, cultura, lazer e animação. No plano religioso, a grandiosa procissão da Invenção da Santa Cruz, no dia 3 de maio, às 16h30, na qual desfilam as cruzes das 89 paróquias do concelho, é o ponto alto desta romaria. A grande novidade da edição deste ano é a realização do desfile etnográfico pelos grupos de folclore de Barcelos, que avança pelas 16 horas no dia 29 de abril, na Avenida da Liberdade. Nesse mesmo dia, acontece também a primeira sessão dos Fogos das Cruzes, mais concretamente o Fogo de Artifício da Ponte dos Peregrinos de Santiago, com as margens do Rio Cávado iluminadas com milhares de lumes vivos. Na terça-feira, 2 de maio, outra novidade na programação da festa, a recriação da passagem da Rainha Santa Isabel por Barcelos pelas 18 horas no Centro Histórico da cidade. O dia termina com mais uma sessão de pirotecnia, Fogo de Santiago, na Frente Ribeirinha. No primeiro dia, sexta-feira, 28 de abril, pelas 22 horas, o Palco Barcelos recebe o tributo a Chico Buarque, Quem Te Viu e Quem Te Vê. No dia seguinte, sábado, 29 de abril, também no Palco Barcelos, pelas 19h30, atua o artista barcelense Jorge Loureiro, sendo que nessa noite o grande destaque vai para a música de José Cid e seus convidados, num concerto que avança pelas 21h45, no Palco Cruzes, na Frente Ribeirinha. O programa de domingo abre com a banda de música da Ponte, no coreto do Jardim Velho, prossegue com o festival Luso-Galaico no Palco Barcelos e pelas 15 horas e termina em grande com a presença de Pedro Abrunhosa no Palco Cruzes, na Frente Ribeirinha, uma vez mais, a partir das 21h45. Além destes momentos musicais, haverá também, durante todo o período das festividades, a programação do Vamos às Cruzes na Alameda das Barrocas. Quanto à Feira Popular, continua a assentar em arraiais no campo da feira, havendo uma vez mais espaço para o Parque de Diversões e para a Praça da Alimentação. No Parque da Cidade vai decorrer a habitual Feira Automóvel e de Máquinas Agrícolas. Por isso, aproveite, viaje até Barcelos, divirta-se e boa viagem. E como é habitual no nosso programa, destacamos algumas das muitas atividades desenvolvidas pelo agrupamento. No dia 21 de abril, vários alunos do 12º ano visitaram a Universidade de Coimbra. Da parte da manhã, participaram no dia aberto da Faculdade de Economia, integrados em atividades dos diversos cursos, onde foram esclarecidos acerca dos vários cursos existentes e respectivos currículos e ouviram testemunhos de alunos que frequentaram a faculdade, nomeadamente Gestão e Relações Internacionais. Da parte da tarde, os alunos, divididos pelas escolhas previamente feitas, visitaram algumas faculdades. Foi um dia muito enriquecedor que permitiu uma viagem por diversas áreas e em que se respirou o ambiente universitário. Relativamente ao Concurso Nacional de Leitura Fase Intermunicipal, que decorreu em Mira, estão de parabéns todos os participantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. A leitura é essencial no processo de formação de todos. A nossa querida aluna e locutora, Mafalda Correia, do Ensino Secundário, passou à fase nacional. Muitos parabéns, Mafalda. Na área do desporto, também damos os parabéns ao Samuel Amaro, aluno do 7º ano, que se consagrou campeão nacional de salto em comprimento no concurso Mega Sprint que se realizou em Beja. Decorreu na Escola da Cordinha a atividade Boleia Humana, Vamos a Pé para a Escola, em parceria com o município de Oliveira do Hospital e que teve como objetivo chamar a atenção para a mobilidade segura dos jovens nos trajetos escola-casa e também para estilos mais saudáveis e mais antigos do ambiente. Participaram nesta atividade assistentes operacionais, docentes, encarregados de educação e elementos da GNR. Para terminar, felicitamos um ex-aluno do nosso agrupamento que recebeu um prémio de excelência da Universidade de Coimbra. Muitos parabéns, Tomás, por mais esta conquista. Música. gonna get my hose on the ceiling. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Beatriz Vaz Pato, José Ribeiro, Ricardo Neves, Martim Sousa e Ana Mendonça. Na revisão de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Ricardo Neves e Ricardo Sousa. A todos os nossos ouvintes, continuem bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova.